jogou fora. E hoje é você quem chora. Sua vida, sabia que não ia sustentar tantas mentiras dentro da nossa relação, e dessa vez em reação perdeu toda a razão. E eu fui junto sem querer voltar de novo pro seu coração. Você que chora.